paixão. Os canalhas do comércio. Banda Vinos Musical e DJ Paulinho, boca de cantor. Minha estrela, não se esconda, pois sei que eu vou te encontrar. Vamos viajar e acender de vez a nossa paixão. Virá constelação num só coração. No magnético light, eu quero te amar e te dizer amor. Você, DJ Sidney Ferreira e Pedrinho Virtual, embalando a nossa paixão. No magnético light, eu quero te amar e te dizer amor, o quanto eu te amo e não vivo sem você. Sidney Ferreira e Pedrinho Virtual, embalando a nossa paixão. Estrela do meu coração, estrela do meu coração. 100% som automotivo. Esperança de te encontrar, sinto no meu peito a dor, dá vontade de gritar. Olho da janela e vejo o luar, brilho das estrelas em tua sobrar. Meu Deus, me diga por favor, como posso encontrar? Saudade, apresentação Sidney Ferreira, vem curtir a saudade. Distrital FM 87,9. No banco da praça estava a pensar, tenho uma esperança que eu vou te encontrar. Já te encontrei, amor, foi tão bom te encontrar. Saudade, a nave do amor. Windows Brothers, sucesso em todo o Brasil. Não, não. Aqui juntinho, ainda que ninguém sai. Ai,

produção e mixagens, DJ Sidney Ferreira e DJ Pedrinho Virtual, do estúdio Audio Mix Produções. Obrigado, meu Deus.